os projetos e a doença do abade Faria. Desde o primeiro instante, o religioso reconheceu em Dante uma alma pura e injustiçada que poderia resultar num grande aliado, não só para levar a fuga a bom termo, como também para colaborar com seus planos. Para isso, era necessário insuflar a ânsia de liberdade na alma do jovem marinheiro, além da força e determinação proporcionadas pelo ódio e o desejo de vingança. O abade acompanhava com alegria o trabalho de seu companheiro no novo túnel, agora com o rumo corrigido, e calculava que estaria pronto em mais ou menos um ano de trabalho árduo. Certa madrugada, em seu leito, Dante escutou o chamado angustiado de Faria. Edmund, ajude-me. Venha depressa ou estarei perdido. O jovem apressou-se em atender ao religioso, que estava deitado e sofrendo com convulsões assustadoras. O que você tem, meu amigo? O que posso fazer para ajudá-lo? Ajoelhado ao lado do catre, Edmund não sabia o que fazer. Calma, Edmund. Já tive isso antes. Sob a cabeceira de minha cama, há um pequeno frasco escondido entre alguns trapos. Pegue-o e traga-me imediatamente. Tenho de tomar algumas gotas ou estarei morto em poucos minutos. Edmund fez o que o abade lhe pediu. Adicionou algumas gotas e um pouco de água e deu-a para o velho beber. Não quer que eu chame o carcereiro para ser mais bem atendido? Nem pense nisso. Eu seria levado para outro lugar e então, adeus, sonhos de fuga. O velho falava com a voz fraca, mas dando muita ênfase a cada palavra. Em seguida, caiu num sono profundo com a respiração fraca, como se estivesse quase morto. Por várias horas, Edmund velou o sono do amigo, preocupado com seu estado, porém, ao amanhecer, foi obrigado a voltar para sua cela. Colocou a pedra de volta no lugar para não deixar qualquer vestígio de sua passagem. Passados 2 dias, o velho estava completamente recuperado. Mas em seu semblante havia uma nuvem de tristeza que deixou Edmund muito preocupado. O trabalho de abertura do túnel prosseguia sem o mesmo ímpeto e entusiasmo de antes. Finalmente, o abade chamou Edmund e pediu: "Sente-se, meu caro. Passei esses dias meditando muito e cheguei à conclusão de que você deve conhecer o meu segredo. Escute com atenção, pois trata-se da posse de uma incalculável fortuna. Se algum dia poderá desfrutar dela ou não, é uma decisão divina. Mas, como sei que tenho pouco tempo de vida, quero torná-lo meu herdeiro. Espero que suas previsões estejam erradas, senhor", disse Dante sinceramente. "Infelizmente não estão. Sei que vou morrer logo. O último ataque que sofri foi um aviso, mas não fique triste. Afinal, já tenho idade para encarar o julgamento diante do Supremo, do qual espero mais misericórdia do que recebi neste mundo. Bem, meu amigo, possuo um tesouro tão grande que supera a mente mais imaginosa." Edmund fez um gesto de impaciência. "Calma, sei que é difícil acreditar nisso, ainda mais partido de um velho que todos acreditam estar louco. Durante esse tempo em que convivemos, acho que você pôde comprovar a minha lucidez. Portanto, escute-me com atenção." O abade contou-lhe então a seguinte história. Em 25 de maio de 1498, o cardeal César Espada foi convidado para jantar com sua santidade, o Papa Alexandre VI. Ele sabia que desses jantares poucos saíam vivos, pois o Papa tinha o terrível costume de envenenar seus convivas e apossar-se de suas joias, dinheiro, castelos e títulos. Prudentemente, o cardeal, que muito tempo havia escondido sua enorme fortuna, deixou um bilhete legando tudo ao sobrinho Guido Espada e indicando-lhe o lugar onde se encontrava o tesouro. "Tenho aqui comigo um mapa, que apesar de incompleto por ter uma parte queimada, ainda poderá indicar o local onde se encontra essa fortuna. Sei que fica nas grutas da ilha de Monte Cristo, em território italiano. Trabalhei com os Espada por mais de uma década, até serem obrigados a fugir para outro país. Deixaram-me a mansão com tudo o que havia dentro. Esse mapa recebi do último descendente deles ainda na Itália. Já não acreditavam mais que pudessem recuperar os bens do cardeal. Depois de examinar longamente o estranho pergaminho, Edmund exclamou cheio de admiração: "Mas então o tesouro existe mesmo, e durante todos esses anos o senhor foi considerado louco." "É verdade, meu filho. Se você conseguir sair daqui, ele será seu." "Não, ele não me pertence. Iremos buscá-lo juntos." O abade sorriu tristemente e abraçou aquele homem tão jovem e honesto. Os dois choraram abraçados, filhos do infortúnio unidos pela mesma dor e pela mesma fé. Passado menos de um ano depois daquela revelação, o abade morreu durante a madrugada após uma crise de febre e tremores. Impossibilitado de velar o corpo do amigo, Edmund rastejou de volta para sua cela e esperou até a hora da refeição, quando certamente os guardas encontrariam o corpo do pobre abade. Logo chegou o diretor da prisão, acompanhado de alguns soldados e do médico, para atestar a morte do preso. Está morto. Podem providenciar a sepultura. Dante ouviu com dificuldade através da grossa parede. Sua sepultura será ao mar, disse-lhe o diretor. Esta noite o corpo será enfiado num saco e atirado pela murada. O médico deu de ombros. O homem estava morto e pouco lhe importava o que fizessem do cadáver. Fechem a cela e à meia-noite, durante a troca da guarda, providenciem o sepultamento, ordenou o diretor, apressando-se em sair daquele ambiente lúgubre. Assim que o silêncio caiu sobre a cela, Edmund removeu a pedra e foi fazer companhia ao amigo morto.